Sejam bem-vindos à 32ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, sexto dia deste mês de setembro, vamos nos centrar no futebol e num clube de Lisboa. Vamos verificar como é coerente e concordante o mundo do futebol em Portugal. Ouçamos uma música sobre um determinado guarda-redes do plantel atual do Benfica. Ambiente de luto no Estádio da Luz. Os últimos acontecimentos não têm sido nada animadores para a equipa orientada por Jorge Jesus. Começa o jogo. Sai o Benfica. O esférico está em César Peixoto. Vai atrasar para Sidney. Ainda Sidney calmamente a faltar o jogo. Atrasa agora para o guarda-redes espanhol Roberto. Vai segurar. Não segura. A bola passa atrás para ele. É gol! Que frango este é do tamanho do estádio. Gol! É Roberto. E o Benfica pagou por ele mais de 8 milhões. Não se sabe quanto vale ao certo. Mas com ele na baliza não há campeões. Tu bem sabes, ó Jesus, que assim não vamos lá. Amém. Roberto na baliza, nem guarda-redes o Benfica tem. Contra o Sion. Que frango. Contra o Guimarães. Que frango. Contra a Académica, contra o Nacional. Não venham dizer que isto é normal. És um piteiro. Anda frangueiro. Quem? Roberto. Ou então esta. Ah, essa é uma história triste de um cara que vendia frango pra fora, né? Essa música se chama Frango Roberto, 24 horas aberto. Fui na churrasqueira da luz, encomendei um frango. Eles me trouxeram 7, eu não quero tanto. Na churrasqueira da luz, tá saindo um franguinho. Tem molho e picante e nunca vem um sozinho. O franguinho Roberto, é o franguinho Roberto. É um franguinho Roberto, é um franguinho Roberto. É um frango Roberto, 24 horas aberto. É o frango Roberto, 24 horas aberto. Melhor que leitão da bairrada, todo mundo vai comer. Com Roberto sai sempre cagada, Robertinho vaci. É o franguinho Roberto, é o franguinho Roberto. Nove chiquistas. É o franguinho Roberto, é o franguinho Roberto. Aê, quer falar? Oi? Tô. Tá falando. Você quer um franguinho? Oi, sim, queria. A churrasqueira é Roberto. É, a churrasqueira. Você quer um frango? Eu queria encomendar um franguinho, por favor. Mas por que você não leva 7 logo? 7 frangos? Como assim? É uma promoção? É a promoção da casa. Você compra um, leva 7 frangos. Ah, 7 frangos? Isto foi há cerca de uma semana e meia. Ora, 2 ou 3 dias depois, eis que o mesmo Roberto defende uma grande penalidade numa partida do campeonato e passa a ler-se na imprensa nacional. De vilão a herói. Roberto é herói. Roberto é salvador. Futuro brilhante para Roberto no Benfica. Onde, horas ou dias antes, nas páginas dos mesmos órgãos de comunicação social, se lia: leva-o para casa. Isto valeu 8 milhões. Roberto já não tem espaço no plantel. O guarda-redes vai ser emprestado. Não tem futuro na luz. Somos tão coerentes? Não somos. É o franguinho Roberto. De resto, está tudo como dantes.